Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. São Paulo. ZYK 521. 620 kHz. Potência 50 mil watts. Jovem Pan. A rádio. Aí o Tatal, a bola foi aberta na ponta esquerda para Zeferdo. Zeferdo tentou devolver para Renato. Renato foi no lance contra o Finesse, a bola acabou saindo. O árbitro está conferindo para marcar uma falta na entrada de Renato contra o Finesse, empurrando o comandante de ataque do São Paulo no lateral do Corinthians. Zenu vai tomar distância para fazer o cobrança na frente da cara, colocada ao cenário. Está Paulinho, cabeça 5 do Corinthians. Ele não corre para trás, tocando em quadra, só que para Daniel Gonzalez. Com tranquilidade, ele vai sair jogando solito, sai do gol. Mauro vai para a saga central. Daniel Gonzalez vê, tocou. Mauro recolhe. Lateralmente está passando para Zenu, enquanto o Finesse se manda para o campo de ataque. Recolhe Zenu, junto à linha lateral. Pela esquerda, a bola passou pelo zagueiro. Quando o Zé Sérgio tentou Paulo Zero, para o campo de ataque, vai tentar descer o time do Corinthians, lançado a Taliba, chegou por trás dele, Marinho chegou empurrando. O árbitro consegue, apronta uma outra falta e a Taliba de novo está caído. Oi. O discórdia do Casagrande, Daria. Daria deu uma cotovelada na boca do jogador do Casagrande quando ele tentava interceptar no cruzamento de Getúlio. Ele chamou a atenção de José de Assis Aragão. Aí agora o Casagrande está lá cuspindo, mostrando a contusão para o Dario Pereira, enxugando-se na camisa do Corinthians e discutindo com o zagueiro do São Paulo. Felipe Dunes, resfriado, febre, tome Doril. Doril manda tudo isso para o inferno. E o Ataliba que vai sair, né, Vanderlei? Pelo menos está caindo, seu velho. Não gostou absolutamente nada da sua entrada do Marinho Chagas. Aliás, ele que também tomou uma dura entrada do jogador Dario Pereira. Ataliba fora do jogo. Por enquanto, o Corinthians com 10 jogadores, seu velho. 6 minutos, etapa primeira do jogo. Jogo que já começa muito truncado no Morumbi. Com jogadas faltosas, até com certa violência. Cobrada, falta, bola solta no campo de ataque para Biro. Biro domina e puxa. Tenta abertura aqui na ponta esquerda para Vladimir. Péssimo feito. A bola vai acabar saindo pela linha lateral. Em futebol, quem não faz toma. Falando nisso, que tal uma 51? Jovem Pan. A rádio. Vamos por lá, Clancheta. Rádio Cultura de Campinas, 79. Parada de Mojimiri. Agora é a chance do São Paulo descer o campo de ataque. Everton foi derrubado. Getúlio vem tomando distância para fazer cobrança de falta. Rola na ponta direita, busca Everton por trás. Ele chega Paulinho, já tentou a primeira falta. Everton fugiu, caminhando para a linha de fundo. Paulinho insiste. Everton deu de as costas. Recuou para Getúlio. No vivo de área, recolheu o chuveiro. Para Getúlio, vem chegando. Sai primeiro goleiro. Renato vem à frente junto com a Mauro. Certo, vinha por trás. Agora poderia chegar. Saiu bem solido para fazer o defesa, Cândido. Getúlio, Mauro protegeu bem a saída do Getúlio, tendo o Renato no seu costado, 0 a 0 aqui no Morumbi. Reposta a bola por Solito, para o Felipe tenta a pinta, acaba insistindo com o Benito Acerto, mata a jogada para a falta. O árbitro consegue que aponta a falta para o defesa do Corinthians, bater. Aí tomar distância, o Felipe para fazer a cobrança, autorizado, correu, levou por perto da direita, buscando a saliva, dominou com o braço. Ele tentou fazer a pinta contra o Marinho, ao dominar a bola, acertou com o braço, o árbitro conferiu a consulta aqui de saliva. Dentro de um agasalho, pênalti, você faz tudo o que quiser, ou só descansa, agasalho é pênalti. Macio a semana inteira. Vem aí o primeiro torneio infantil juvenil de natação. Promoção Jovem Pan. Inscrições abertas. Avenida Paulista, entre o 117 e 24 andar. O endereço da Jovem Pan. Cobrada a falta, bola rolada para Almir. Almir lateralmente toca para Getúlio. Getúlio tenta passar, mas ataca lindo aqui na ponta direita para Renato. Renato foi contra Daniel Mozart. Tenta proteção do primeiro lance. Atrás tem Almir. Prefere Getúlio. Getúlio de recolhe. Almir domina. Almir continua pedindo. Ele abre na ponta direita. Buscando o Paulo César. Paulo César recolhe contra a marcação de Vladimir. Vai partindo para a linha de fundo. Vladimir chega bem. Antecipa-se a Paulo César. Toma dele por agora fora. Ele fez a jogada normal, escanteio cobrado. Batido para Getúlio, levantou para a boca do gol, vai subir, escorando o Renato para o gol, subiu o Solito. Dario Pereira subiu também, mas foi no corpo do goleiro do Corinthians, do árbitro consegue a falta. O Renato mais preparou para o Dario do que cabeceou direto para o gol. O Dario chegou começando a falta contra o Solito, cometendo a carga contra o goleiro do Corinthians, falta marcada pelo Aragão. O Itaú, o banco que humanizou uma eletrônica. Cobrada a falta, Solito roda lateralmente, tocando para Mauro. Junto à linha lateral da sua grande área, ele vai sair jogando o Daniel Gonzalez, vem por dentro. Pela direita vai jogando o Paulinho. Mauro vai sair jogando tranquilamente, conduzindo para a não também na entrada de área. Getúlio vai correr, domina, Vladimir vem a seu lado. Pela esquerda vem Biro, Biro, soca, vai para o campo de ataque na ponta esquerda. Zenão acaba derrubado. Chegou por trás dele, jogador do São Paulo, Everton. Cessado, mais para a sua frente. Eu amarelo para ele, Cândido. Chegou o Zenão por trás, ele percebeu que o Zenão no arranque, no pique, teria condição de seguir a jornada, cometeu a falta por trás. É o primeiro cartão amarelo pujoso para o aniversariante Everton. Cobrada a falta, Daniel Gonzalez na ponta esquerda do Catarina, passe muito aberto, bola fora pela linha lateral. Passamos dos 9 minutos, etapa primeira de jogo. Lagar no Morumbi, Corinthians 0, João Paulo 0. Passa como Pelé, Domingita, saia, Pinadinha, que passe, você é um verdadeiro campeão de saúde. Aí tomar descanso de Getúlio para fazer cobrança de arremesso pelo time do São Paulo. Aqui no campo de defesa, na sua intermediária, com o Almir recolocado a seu lado, o Oscar vem atrás. Pela meia direita vem Everton, Getúlio arremessa para Everton, chega por trás dele, Paulinho. Estica aberta, faz o corte, mas empurrando. E levantando também o pé, o José de Assis Aragão vai apontar a falta para o time do São Paulo bater. Jogo que começa bem devagar no Morumbi, 0 a 0 São Paulo e Corinthians. Toma distância de Getúlio para fazer cobrança de falta por trás da zaga, rodando o jogo, tocou para Paulo César, chegou Paulinho, atropelou a Paulo César. Outra falta, nova paralisação do jogo, Cândido. É exatamente, a coisa está mais ou menos no ritmo de quarta-feira passada, jogo muito truncado. Agora o Paulo César fica lá na cativa do Sócrates, muita demora também para a cobrança, Getúlio colocado também. E a falta vai ser batida, o Sócrates quer um pouco mais atrás e consegue. Realmente no local pesado, Paulo César queria adiantar dois passos, barreira formada, bateu Getúlio para Paulo César, não chega bem para a cobertura. E quando o Solito ia saindo do gol, você não toca a bola fora pela liga de fundo. E acontecendo uma nova indecisão na defesa do Corinthians, Cândido. Exatamente, houve um titubeio, houve uma falta de atenção, a falta foi cobrada rapidamente, o Zenão chegou estourando. Fernando, dividido com Paulo César, que tem outro escanteio a seu favor pelo lado direito, 0 a 0 na decisão. Vai tomar distância Paulo César para bater o escanteio pelo time do São Paulo aqui na ponta direita. E a partir da manhã, camisa Jovem Pan do time campeão paulista de 82. Atenda na loja 53, Avenida Paulista, em 207. Mais uma promoção, Jovem Pan. Vai tomar distância para fazer a cobrança de escanteio. Paulo César, mas não tem bola. É, o Everton foi buscar a segunda lá. É. Sala geral aqui, senhor. Sala geral com o torcedor, já pensou em cima da bola. Ô, louco. Agora vai chegar uma outra bola e o time do São Paulo vai bater o escanteio aqui na ponta direita. Quase um minuto. O jogo está parado aqui no estádio do Morumbi. O escanteio vai ser batido por Paulo César pelo time do São Paulo. Ele recebe a autorização da arbitragem, ajeita de novo. Aí toma distância para levantar na grande área. Tarinho Pereira fechou para a esquerda, pediu para o Paulo César, bateu muito curto. Você não chegou a tirar o Tarinho empurrando de qualquer maneira para fora. E atenção, torcedor, confira quando o placar do Morumbi. 11 minutos, 30 segundos, etapa primeira de jogo. Paulo 0, Corinthians 0. Pirassununga 51. Dá. Arremesso normal, vai tomar distância Getúlio para bater pelo time do São Paulo. Mas vai testa na ponta direita buscando o Renato. Renato faz a proteção contra a marcação de Paulinho. Vai pela linha de fundo, foi bloqueado. Voltou o cruzou no corpo de Vladimir. O rebate ficou para dentro, tirou dali. Abrindo rapidinho na ponta esquerda, buscando a penetração de Ataliba. Ataliba recolhe junto à linha lateral do campo. Toca sem atrás, ele vai para cima de Oscar. Gata fica feitado pelo zagueiro tricolor. O Gário Márbitro, uma ponta alta para o time do Corinthians. Bater Vanderlei. Esse é o Oscar, não cometeu essa falta, seu velho. A coisa realmente ficaria muito difícil para o São Paulo. A Taliba ingressaria na grande área. Aí vem o Corinthians. Cobrada, falta, bola colada para a Taliba. Vai para cima de Getúlio, tenta a fita, perdeu na dividida, já batiga para Everton. Everton deu para o Paulo César, tenta a fita. De novo, vai bater, ele mata para a ponta esquerda, vai bater. Direto, cruzado, passa por cima do gol. Maldini ia saindo, você não tenta pegar de surpresa. Pegou o goleiro do São Paulo, voltando, passa e mata. Acontece o time do Corinthians, Vanderlei. Lamenta muito a jogada e o Valdir não gostou. Parecia um peixe na rede. Orlando do Márcio, o Atlético vai analisar daqui a pouco o começo do jogo no estádio do Morumbi. 0 a 0, tanto tenta defender o time do São Paulo, não pega, se acerta, chega para a cobertura, Daniel Gonzalez, combatendo o Corinthians, dá a toca, tenta partir no ataque, leva o primeiro, se manda para embora, o Márcio está marcando a falta. E depois, ele deu siga-se diante de Sócrates, que levava vantagem do lance. Orlando do Márcio, o Atlético, eu quero ouvir o 13, 0 a 0, São Paulo e Corinthians. O São Paulo está bem estruturado taticamente, sem nenhuma loucura, sem nenhum desespero, está saindo bem para o ataque, quando com a bola dominada, Heriberto volta para proteger as descidas de Dario e de Oscar. Os zagueiros laterais estão descendo também com proteção dos homens de meio campo. Só que a defesa por isso está bem plantada. Até agora nada permitiu ao São Paulo. Um jogo de meio campo, um jogo de defesa para defesa. O Corinthians optando apenas por contra-golpe. E o time do São Paulo lá vem para o campo de ataque outra vez. Descendo aqui pela direita com o Paulo César. A Taliba chegou por trás, ressalta. O árbitro interrompeu, conferiu, falta para o São Paulo bater. Chegaram os tênis que vão virar o jogo. Mais flexíveis e indeformáveis. Tênis pênalti, a grande jogada. Uma distância, Getúlio para fazer cobrança de falta pelo time do São Paulo. Autorizado, Getúlio correu, levantou na boca do gol, subiu. Mauro tirou dali de cabeça, passando da sua intermediária para Sócrates. Sócrates faz o domínio, Taliba foi para a ponta, ele tenta a fita, Marinho chega junto para a falta. O velho era uma ponta, falta de Marinho em Sócrates, salta para a defesa do Corinthians, bater. Itaú, o banco que humanizou a eletrônica. Uma distância para bater, falta o Corinthians, para a corrida para Zenon, tenta abrir o campo de ataque, chega para a cobertura, Marinho, domínio e tira dali. Toca jogo fora, jogando para Heriberto, Heriberto Dracone, tentando a fita sobre a marcação de Viro, faixa dele, toca a bola fora. A bola se perde pela liga na terra, mas arremesso para o time do Corinthians, bater. Conferindo. O torcedor que recebe a bola foi obrigado a devolver por ordem da Polícia Militar e ganhou uma cadeia de graça. E aqui para o campo de ataque, lá vai outra vez, descendo o time do Corinthians, para a solta, para Paulinho, Paulinho para Zenon, Zenon para Paulinho, Paulinho para Zenon, Zenon para Paulinho. Os dois ficam só tocando, Paulinho deu para Zenon, chegou por pé, Everton quase roubou, Paulinho recebeu, deu para Zenon, agora com muita força, Zenon não pega, chega para cobrar. O presidente do sindicato no restante do Midori. O Tomodori Maduro subiu. São 16 minutos, etapa primeira do jogo. 0-0, placar do Morumbi, São Paulo e Corinthians. Vai tomar nesse gelarinho para fazer a cobrança de falta pelo time do São Paulo. Correu, levantou na boca do gol, subiu, saca, tirou dali, foi o sofrimento, tentou pegar de primeira, levantou na boca do gol, subiu, alfinete, tirou dali, afastando pelo time do Corinthians, sobe no profeta de Viru, Viru, completamente reclamado, Viru vai tentar passar o campo de ataque, tocou o jogo, soltou para a Sócrates, tentou dali, mas vai estar derrubado o Sócrates. Almiro chegou, matando a jogada, o árbitro acabou mandando seguir o lance, não marcou a falta para o time do Corinthians, Sócrates reclamou. Conosco também, Rádio Transmissora de Serra Negra, nosso abraço a toda essa região, vai aqui tentar descer outra vez para vem Almir, pela minha esquerda, vem Everton, fechando o pedido, Renato vai pro comando, bola solta, chega a casa grande da cobertura, tira dali, o moço atira do Corinthians, aperta, empurrando bola para fora, o melhor do futebol do mundo é o nosso, a melhor entrega do mundo também, Pirassununga, 51. Jovem Pan, a rádio. Futebol Jovem Pan, Pan, Pan, Pan, Pan. Uma festa em seu rádio, vai tomar distância aqui, Getúlio, para fazer cobrança de arremesso pelo Tricolor, aos 17, primeiro tempo, 0-0, arremessa para Renato, Renato domina e devolve para Getúlio, pode chuveirar na boca do gol, pediu Everton, ele tocou, Everton dominou, mal chuta para cobertura, falta em uma festa, tira dali, repassando a volta para o time do São Paulo, com o Almir de cabeça, tocando para Heriberto, só dá São Paulo, para São Tricolor do Morumbi, 0-0, lá vem Heriberto, gira aqui na direita, tocando para Almir, Almir recorde na ponta direita, tocou para Renato, chegou Vladimir, roubou, tocou para Zeno, não tenta sair, jogando Renato, vem por baixo, passa de pé, com o Pé Aragão, a ponta falta para o time do Corinthians bater, a linha riscadinha da pênalti, Espanha, Sport Line, um novo caminho do esporte. Oi? Paulo Nani, ex-porteiro do São Paulo, Futebol Clube. E o jogo, como é que está? É, você dá para perceber que a partida está bastante tumultuada, porque os elementos não estão a todos. Eu acredito que no segundo tempo o jogo deve ter uma número de ataque, porque aí vai depender o resultado mesmo da partida. Ah, louco. Lá vem para o campo de ataque, defendeu para ver, aqui o time do Corinthians, só na levantada da ponta direita, Viru, Viru, vai Marinho, chega primeiro. Fica dessa faixa, toca a bola para fora, pela liga lateral. Itaú, o banco que humanizou a eletrônica. 18 minutos e 30 segundos, essa é a primeira do jogo do Morumbi, 0-0, São Paulo e Corinthians. Toma distância para fazer com o grupo de arremesso, alfinete, tocou o jogo para Viru, Viru. Recolheu, pé da volta, levou o primeiro, levou o segundo também. Vai cruzar, soberou para a Taliba, vai tocar por dentro, não alcança, bola passa, ele vai para a liga de fundo, tanto domina, Getúlio para cima dele. Vem chegando o Vladimir, ele tocou um pouco mais atrás, não, não, não, recolhe. Vai tentar a fenda, levou o primeiro, levou o segundo, passou uma falta com o Taliba. Recolhe para a liga de fundo, pede o Breck, parou, limpou, cruzou para a boca do gol, subiu uma falta de cabeça da liga, o goleiro voltou para o frente, vai bater para o gol, pula para a ponta do rebote para a saca, domina pela meia direita, devolve para a direita, a direita, puxa, sai do domínio, chega por trás dele, Almir rouba pelo time do Savano, na praia, Everton, cochilou, alfinete, chegou, vai tomando pelo Corinthians, deu para a Zenon, recolheu, limpou, voltou na saca, voltou para o Vladimir, dominou, bateu de pneu, vai vir na boca do gol, voltou, tira dali, dali, o goleiro voltou para Paulinho, Paulinho tentou, domina, bola bateu em Everton, falta o rebote para o alfinete, na pressão do Corinthians, alfinete, recua para a mão, Paulo na ponta, para a saca, por sai 40, da pisa, leva o primeiro, puxa, tenta bater, foi derrubado pelo Heriberto. É verdade, seu velho. A perna direita do jogador Sócrates foi atingida. Sócrates está caído. Sendo atendido agora pelo doutor Luiz Carlos Campos, próximo do jogador do Corinthians, dois outros. Tornou em outro minuto. Heriberto também. O jogo no Morumbi está parado, seu velho. Tranquilo, a falta de apetite, esgotamento físico e mental, com medida, paga, vitamina que passa, você é um verdadeiro campeão de saúde. Cláudio Cartilho, número 60, com a matemática do jogo do Liga do Fim, mostra o quê? O mesmo de quarta-feira, 19 minutos, 19 saltos. Cobrada, falta, bola para Viro, Viro, tocou na boca do gol, chegou o cara, rebate, tira dali. Rebatendo a volta para Paulinho, domina pelo Corinthians, o Provenu, o Zanur, reconhece o lado. Paulinho vem por dentro, o Zanur, prefere o recuo, na saca central, buscando chegar de mão. Aí recolhe por dentro, vem Casa Grande pedindo, não aceita, tenta a pinta, faz a marcação do primeiro giro, pela esquerda, toca jogo, salta para Casa Grande, domina mal. Chega Paulo César, aproveita o rebate, domina pelo São Paulo, giro por dentro, dá para Almir. Renato parte no comando, Everton na direita, ele fez a abertura para Everton. Como ele vai mal, chega o primeiro zagueiro do Corinthians, se desvia, tocando para fora, e atenção do torcedor, confira conosco para cá do Morumbi. 20 minutos, 30 segundos, etapa, primeiro de jogo. São Paulo 0, Corinthians 0. Itaú, o banco eletrônico que tem um atendimento que é uma beleza. Orlando do Marte, Macrético, eu quero ouvi-lo 0-0 no Morumbi, Corinthians e São Paulo. O jogo pode ser tão faltoso quanto o de quarta-feira, mas é muito melhor que o de quarta-feira, até pela estruturação tática dos dois times. Agora, o Corinthians estava dando um terreno muito perigoso para ele, em favor do São Paulo. Resolveu ir à frente, tem condições de ir à frente, está certo em ir à frente, está ameaçando agora. E lá vem de novo o Marcos, que essa grande cega, Darigo Pereira, filho dali, tocando para Marinho. Marinho soltou para Heriberto, tentou a fim do alfinete, quase roubou, Darigo Pereira com o Sordu, tocando curto, acionado, soltou para Marinho. Marinho levanta no campo de ataque, você. Jovem Pan, a rádio. Jovem Pan. Arremesso cobrado, o árbitro apontou uma falta de Dario Pereira sobre a Taliba. Você viu, Vanderlei? Isso. E vi também o cotovelado do jogador Dario Pereira. A Taliba não gostou, prometeu o revide. Batista aponta para o Zenon, para o chinês, entrou o Pedro Domínio, levou para a área, Marinho, tomou dele a passada pelo segundo sapato, toca para ser certo, completamente desequado, busca jogo, tenta sair para o campo de ataque, lutou com o Miro, Miro ganhou dele, aborteceu no peito, sai para a ponta esquerda, Renato, ele viu, tocou, Renato, na 40, Sérgio vem para a meia atrás, tem Heriberto, Renato lançou para Heriberto, um pouco mais atrás, Adil, Heriberto deixa a bola passar, chegou para Paulo César, livre aqui na direita, Everton, Paulo César, passou, Everton recolheu, Mauro, chega dentro, cobertura, domina, filho da Lívia, no time do Corinthians, tempo caindo, levantou, Recuade limpa por dentro, buscando Paulinho, solto pela frente, mas área recuade e domina, pode sair jogando o Casagrande, vem para a direita, ele viu, tocou, lançou o Casagrande, aborteceu no peito, Almir chegou por trás, é falta. O árbitro confere, aponta e Casagrande choca seu terreno, Vanderlei. Mário, Mário, e o Corinthians? Olha, tá bom. Agora, você ouviu lá a conversa, né, Mário? Você foi testemunha, né? Eu não sei se tá muito bom o negócio. Tá sendo cumprido. Como deve, hein? E aqui não vi nada disso, não. De repente começa aí o negócio, aí vão dizer que o Corinthians e tal, que apelou. O rapaz já levou um soco na cara, já sangrou o nariz dele, sem bola, sem nada. Quer dizer, é decisão. De repente, não sei o que pode ocorrer. Eu acho que o Corinthians tá tranquilo. Agora só tá deixando o São Paulo descer um pouco assim, muito em cima no nosso campo. Temos que tomar mais cuidado pra isso. E o time do Corinthians já vem cobrada a falta. Zenon rolou pra casa grande, já está inteiro caindo pela meia direita. Acabou desarmado, mas com outra falta o árbitro confere. Falta e nega, tem uma nega só que no pé de quem faz esporte no seu. Só que o seu próximo passo. São 24 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Zenon da cobrança, bate pela direita. Busca o alfinete, de alfinete recolhe. Zenon fica atrás, espera da evolução. O alfinete tocou, Zenon recolhe. Paulinho vem por dentro, Zenon gira o corpo, faz a proteção. Agora sim, tocou pra Paulinho. Aqui na esquerda vem soca, Vladimir e Fias, pela meia esquerda. Paulinho tenta a fita, foge da marcação de Everton. Vai chuveirar, levanta mal. Agora vai perder-se pela linha de fundo, mas tarde que o Pereira chega primeiro e faz o domínio. Pois não, Cândido. Deixa eu conversar com o Sérgio aqui. Aqui fora fica mais nervoso ou mais tranquilo, Sérgio? Ah, tá mais passado, sem dúvida. Tá certo o São Paulo nesse ritmo, mas aqui? Tá bem, Jandinho. Acho que o jogo tá disputado, né? Truncado aqui. E já é de esperar. Tá tendo decisão, né? Lá vem o time do São Paulo, bola para Marinho, recolheu, bateu pro gol para fora pela linha de fundo. O São Paulo veio rapidinho no campo de ataque, no contra-volta, Marinho bateu pro gol por cima pela linha de fundo. Itaú, o banco que humanizou a eletrônica. Sábado, dia 18, aqui no Morumbi, vai acontecer um espetáculo que você jamais vai esquecer. Nem Mato Grosso e o show do ano. Promoção Jovem Pan, ingressos à venda nas bilheterias do Morumbi, a partir de 300 cruzeiros. Vai tomar distância, solito para fazer cobrança de tiro de gol pelo time do Corinthians, e atenção, o torcedor, confira o gol do placar no Morumbi. 5, primeiro tempo. Corinthians 0, São Paulo 0. E o Corinthians não tem nenhuma pressa para repor a bola em circulação. Cobrado o tiro de gol, bola foi devolvida para Solito, que está jogando até a entrada da sua grande área. Agora toca para Mauro. Mauro curto, acionado para Daniel Gonçalves. Daniel Gonçalves domina e devolve. Mauro recolhe na entrada da meia-lua da sua grande área. Paulinho vem para a direita. Na esquerda vem Soca. Zedon também vem no grande círculo. Mauro recua. Soca de novo para Solito fazer a defesa. A torcida não gosta desse tipo de futebol. Solito agora leva um. Está de perna direita, busca o campo de ataque. Perdemos quase um minuto desse lance. Levanta Solito, Flávio Heriberto. Retoma pelo São Paulo. Vai para Everton. Na ponta para Zezé. Jogada pode ser boa. Vai para o bico de área. Comba de Mauro. Zezé para uma frente dele. Prepara a fita. Ajeitou. Cruzou. Seca. Não pega Everton. Não pega Renata. Bola vai correndo pela linha de fundo. O árbitro conferindo o tiro de gol para o Corinthians bater. Um milímetro. Foi o que faltou para o Everton tentar aproveitar o cruzamento. Depois o Zezé bateu o Mauro que vinha na cobertura do alfinete. O cruzamento saiu perfeito. Mas o Everton chegou atrasado. E não aconteceu nada de prático para o São Paulo. Segue 0 a 0 para cá do Morumbi. Desafiado, febre e tomidoril, o Toril manda tudo isso pro inferno. Reposta a bola em circulação, cobrava o tiro de gol, balançou da pra Mauro. Mauro recolhe na entrada, nossa gradeira chama Renato, foge do combate e recua pra Solito. Solito toca curto, acerado, buscando Daniel Gonçalves. O Corinthians procura segurar o jogo no campo de defesa. A final de contas, um empate difícil de fazer esta tarde. Bola solta pra Daniel Gonçalves, toca para Zenon. Zenon levanta pra soca de cabeça, toca na ponta pra Vladimir Almiro, chega primeiro e faz o corte. Empurra a bola pra fora pela linha lateral, arremessa pro time do Corinthians bater. Vai tomar distância Vladimir pra fazer o cobrança de arremesso, toca por dentro, toca pra Zenon. Zenon recolhe, empurra pra Pirou, chega bem pra cobertura, Oscar na dividida, tira dali, Paulo César não pega o rebote, Zenon retoma, dá pra Alfinete, Alfinete recua na vaga central, buscando o Mauro, vai evitar a chegada de Renato, recuando pro goleiro Solito, primeira defesa. O Corinthians nessa altura não quer jogo, segura-se como fazer o campo de defesa 0 a 0. Em time que está ganhando, não se mexe, continue tendo boas ideias com 51. Repõe Solito, toca jogo pra Daniel Gonçalves, que domine de novo, recua pra Solito. Solito recorde na entrada da sua gradeira, Zenon vem aqui pelo celular esquerdo pedindo. Solito toma distância pra repor, agora de perto da direita, levanta, busca o campo de ataque, agora vai Tenho da meia direita buscando a alfinete, sabe como ele liberta, bola foi prensada entre os dois. No segundo lance, o alfinete chegou primeiro, tocou de cabeça buscando Casa Grande. Almiro retoma pelo São Paulo, tá atrás para Dario Pereira, Dario Pereira domina, passa pela meia esquerda para Everson. Fugiu de alfinete, recuando o jogo para Marinho, Marinho recuando na sua intermediária, tenta abertura na ponta esquerda, busca Zé César, recuando em domina, combatido pelo alfinete, foge dele, tocando por dentro do Calmiro, Almiro ajeita, devolve na ponta para Zé César, decide aparecer, bola vai para cima dele, mal ofendado, Casa Grande vai para a cobertura, pintado também, mas faz falta. Um pé de árbitro, uma ponta, falta de Casa Grande sobre Zé César, na escada da burra do ponteiro, tá na ponta esquerda, Cândido. Esse é no meio das canetas do alfinete, na corrida, ele tentou também passar pelo Casa Grande, aí sofreu a falta dura do centroavante, outra vez recuado, cobrindo a sua linha de zaga, cartão amarelo para o centroavante, artilheiro do campeonato, Zé Sérgio continua caindo, falta pelo setor esquerdo do ataque do São Paulo. Fala de verdade, leva a profissão por escrito, fala de verdade, é pênalti. Rebate aos poucos o contrário esquerdo do São Paulo, a partida vai ser reiniciada e é exatamente Zé Sérgio quem toma distância para fazer cobrança de falta. Barreira formada com dois homens por parte do time do Corinthians, Oscar e Dario Pereira, como sempre, vão para a grande área. Oscar fica por dentro, Dario Pereira para a meia direita, de 30 metros chegou, autorizado, Zé Sérgio, por exemplo, levantou para a boca do gol, a bola passa, bateu Dario para fora! Pegando bem Dario Pereira na boca do gol, na marca, Pereira, bola passou à direita, à esquerda, terrivelmente perigosa, Cândido. A jogada muito usada pelo São Paulo, sempre que há cruzamentos. Oscar na área, Dario Pereira apareceu também mais pela direita. O Solito tinha sua visão encoberta, mas pegou mal o Dario. Ele pegou com o lado de fora do pé, mesmo assim trazendo muito perigo para Solito. O time do Corinthians tenta sair do campo do contra-quatro e Casagrande acaba fazendo falta. Oi. O Casagrande foi novamente reclamar com o Aragão de que pelo lado esquerdo, quando é lançamento de área, o Zé Sérgio comete obstrução para penetrar o Dario e cabecear. Do lado oposto, o Getúlio tenta fazer a mesma coisa para deixar o Dario penetrar. Itaú, o banco que humanizou a eletrônica. Cobrada a falta pelo time do São Paulo, no contra quadra para Oscar. Oscar recorre e domina. Levantou na boca do Mauro. Subiu, tirou o Dario, rebatou para ser certo. Chegou por trás dele, o filho da bola passou pelos dois. Recuperou-se melhor, o filho tirou o Dario, abrindo na ponta direita, buscando a Dario, para recorre e domina. Se manda, vai embora, Casa Grande vai para a ponta. A Dario vai para a meia, fez o primeiro. Toca, desceu a Dario, tenta apertura na ponta, errou quando poderia tocar por dentro. E Dario ficou para Marinho. Recorde Marinho, tiro Dario, solta para ser certo. Tenta a pista, foge de dano. Acaba recuando o jogo para Marinho. Marinho tenta passar o campo de ataque para o Cedro. Vem para a meia direita. Marinho tenta esticar para Renato. Chega junto com ele. Mauro chega de sola. Acabam os dois vindo de sola. Por isso, manda seguir. E a bola chega para Maurinho. Maurinho recorde em pelo time do Corinthians. Solta por dentro, tocando o jogo para Piro. Piro defende, se defende, liberta. Foge para o campo de ataque. Abre pela meia esquerda, buscando o saco. Fica o cagado. Tocou para Vladimir, que vem de trás. Na marca dos 30, o Marcos já está conferido. Aponta uma falta no lance anterior sobre Piro. Vira uma falta para o Corinthians. Já sem bola, o jogador Birubiru foi atingido por Almir. O jogo está parado, a falta é perigosa porque com ela o Corinthians vai para cima do São Paulo. O São Paulo recuado, Valdir Pérez preocupado, Silvério. Crepidores, castriado, Febre, Tomidorinho, o Toninho manda tudo isso pro inferno. Vai tomar distância para fazer cobrança de falta. O time do Corinthians saca de toma longa distância. A bola é no pivô da intermediária do São Paulo. Frontal o gol de Valdir Pérez. Uma distância considerável. Ainda assim, saca do cordão direto por cima do gol pela Liga do Mundo. E atenção do Cedro. Tira conosco o placar no Morumbi. 30 minutos 51 segundos. Primeiro tempo. Corinthians 0, São Paulo 0. Serginho no aquecimento, José Silvério. Serginho no aquecimento, vai acontecer a primeira alteração do time do São Paulo. Aí sai jogando aqui para o campo de ataque, descendo outra vez para o campo de ataque, a equipe do São Paulo, Paulinho domina. Aí justificando-se plenamente aquela pergunta feita pelo Azevedo, se ele poderia participar de uma parte do primeiro tempo, do segundo tempo e esperar uma possível provocação. Claro, o Garçu, que eu quero ouvir os números desse ataque, a matemática do jogo Corinthians 0, São Paulo 0. Jogo pobre de chutes a gol, até o momento apenas 2, 1 de cada time. E nessa pobreza de chutes a gol, a análise Orlando do Marcos. Eu quero ouvir. Mas é um jogo melhor do que o de quarta-feira. As duas equipes estão dentro da sua estruturação tática. Só que eu acho que o Corinthians está dando um pouco de liberdade às pontas do São Paulo com perigo. O Corinthians vai pro contra-golpe. E lá vem o Corinthians, tabela, beira do Casagrande. Oscar tirou dali, tocou o Palmeiras. Quando ele vai pro contra-golpe, ele leva perigo à retaguarda do São Paulo. Só que agora com o Serginho pode mudar tudo, hein? E agora a festa do São Paulo descendo com o Renato ganhou de Mauro, mas não conseguiu na jogada. Mauro acabou derrubando a Renato, mas não consegue. A ponta Cândido, uma falta para o São Paulo. Exatamente, todo o time do Corinthians vai se retraindo e é uma falta muito perigosa contra o time do São Paulo. Pai, estava no esquema entrando o Serginho? Estava dentro do esquema, mas vamos, por favor, por exemplo, me ajudem, vamos falar só no intervalo. Ok. O Carnaval da Vitória fica muito mais animado com uma boa ideia. Tira Solunga, 51. Vai tomar distância para fazer cobrança de falta. O time do São Paulo, 32 minutos, 30 segundos. Etapa primeiro do jogo. 0-0 placar do Morumbi. Corinthians de São Paulo. Toma a distância, Getúlio, para fazer a cobrança. Liberto também colocado nas proximidades. Todo o time do São Paulo no campo de ataque. Liberto saiu. Getúlio toma a distância, vai levantar na boca do gol. Bateu direto para fora. Grande ninguém fundo. Um chute rasante, terrível. Desde a perigosa de Getúlio junto ao passo direito pela linha de fundo. Uma bronca terrível do Solito em cima do Paulinho, em cima dos homens que ficaram ali fazendo a absorção da barragem. Porque a bola realmente passou como um foguete. Bola rasteira, trazendo muito perigo para o Solito. 0-0 ainda, decisão do Morumbi. Eu queria completar, Silvério, dizendo que o São Paulo está melhor no jogo. O São Paulo criou três oportunidades delicadíssimas para marcar. E com o Serginho ele pode encontrar, porque o Serginho não perderia o gol que o Dario perdeu. Portanto, a coisa está complicada. Por isso que tem que também alterar o seu estilo de jogo. Tem que ser um pouco mais rápido saindo do meio campo. E o time do São Paulo tentou descer o campo de ataque, mas Daniel Gonzalez virou ali levantando para Saliba. Os caras subiu no segundo lance e empurrou para fora pela linha lateral. Contrate um reforço para seu time, meio apenas a única reforçada com o Nylon Tandy no bico e no calcanhar. Cobrado, arremessou para Vladimir, tocou para a soca, são 33-40. Lá vem soca de 0-0, placar no Morumbi, soca tocou para Biro. Fugiu de Everton, arranca bem para a esquerda, girou para Saliba na frente da zaga. Secretaria na cobertura de Oscar e tira dali. Levanta de qualquer maneira buscando o campo de ataque. O repórter ainda pertence ao time do Corinthians, dominado por Daniel Gonzalez na sua intermediária. Ele não pode ficar ao seu lado. Vladimir vai como se for o ponteiro buscando Daniel Gonzalez. Sai, segue o jogando. Ele perde a sua frente, Paulinho. Portanto, ele rolou o jogo tocando bola macia para Paulinho, que abre jogo com o detonador de primeiro para Biro. Recolhe e domina, se manda vai embora, tenta a fita, pode de Everton. Toca assim para a direita, casa grande, vai pro comando. Biro vai levando, bem enrolado. Ainda assim faz o recurso, toca para Paulinho. Paulinho domina, dá pra ver um trabalhando como lateral. Vladimir vai para meio. Zedon levanta para Vladimir. Olha o Oscar, tira dali de cabeça, volta para Biro. Retoma pelo time do Corinthians, dá pra ver um. E primeiro abre jogo na direita para o Fidel, dividir marcação. Recolhe e domina, soca, se encostou. Casa grande pediu, ele levantou para Biro dali. O primeiro chegou de perna esquerda, tirou dali. O rebate voltou para o Fidel de cabeça, por desceu para soca. Lá na ponta, recolhe e domina, tenta a fita, sai para meio, bateu direto pelo amigo de fundo. Sem nenhum perigo, Roger. Bateu muito forte, Silvério, com muito efeito, mas sem nenhum problema para Valdir Pérez, que apenas ficou apreciando a passagem da bola. O Serginho vai entrar. Não, ele bate, pô. Ele é 9. Aí está, vai sair Heriberto para entrar o Serginho no time do São Paulo. Isso é uma confusão, porque o representante levantou justamente a plaqueta número 8, mas há aquele problema da camisa, hoje o Heriberto está com a 9. Número 13 para Serginho, saindo por cima, Heriberto do time do São Paulo. E atenção, torcedor, confira conosco para cá no Morumbi. 35, primeiro tempo. São Paulo 0, Corinthians 0, São Paulo tem Serginho em seu time. Itaú, o banco que humanizou a eletrônica. Vai sair jogando aqui outra vez o time do São Paulo. Vai sair jogando com o Almiro, Almiro recolhe e domina. Empurrando o comando para Serginho na sua primeira intervenção. Faz o domínio lutando com Daniel Gonzalez. Boa proteção, mas faz falta Daniel Gonzalez. O árbitro consegue a ponta, falta Serginho, toma distância para bater. Bateu com muita precipitação aqui na direita. A Saliba chegou cobrindo a lateral esquerda. Domina pelo time do Corinthians, vai até a sua grande área. Com o Solito colocado nessa mata, a Saliba está jogando. Os dois discutem, conversam e vão tocando a bola. E a Saliba sai, põe a mão nas cadeiras e para na entrada na área. Larga agora para Solito. Dor de cabeça, lembre-se dela num instante. Tome Dorinho, tomou Dorinho, Maduro subiu. Toma distância para fazer a reposição da bola em jogo. Solito tocando curto, zanado para Mauro. Mauro na sua intermediária para Paulinho. Paulinho recolhe. Daniel Gonzalez sem acionar esse campo. A Saliba já vai descendo o campo de ataque. Paulinho prende o jogo para fora. Mais um recuo tocando para Mauro. 0-0 para cá do Morumbi. O Corinthians só toca a bola. A bola foi solta de Mauro na quarta zaga para Daniel Gonzalez. Daniel Gonzalez recolhe e domina. Vai saindo Solito. Daniel Gonzalez toca para ele. Solito sai do gol e faz a defesa. Em time que está ganhando, não se mexe. Continue dando boas entregas com 51. Levanta Solito, busca a zaga. Não pega, vem Biro. Acaba dominando pela ponta direita. Tenta levar a marcação do primeiro. Tem dois contra si. Almir chegou para a cobertura e dominou. Dominou pelo time do São Paulo. Biro insistiu. Roubou para o Corinthians. Deu para a zaga do Marinho na cobertura. Afasta. Empurra a bola para fora pela linha lateral. Arremessou para o time do Corinthians. Bater. Vai tomar distância ao direito para fazer a cobrança. Arremessa acionado. Vem Casagrande. Ele tocou para o Pedro de Casagrande. Que o Zagrande domina. Levou a marcação do primeiro. Tentou bater. Foi tomada na sacada de Marinho. O árbitro consegue a ponta. Falta por cima do Corinthians. Bater, Vanderlei. Com jeito e pinta de centroavante. Colocou a bola à frente. Foi rompendo a zaga do São Paulo. Aí foi derrubado. É uma falta muito perigosa, Silvério. Everton orienta a formação da barreira. O Corinthians vai para cima em busca do seu gol aqui no Morumbi. Aos 37 minutos, etapa. Primeiro de jogo, 0-0. Zenão para cobrança de falta. Quase agora todo o time do Corinthians no campo de ataque. Zenão toma distância, barreira formada pelo time do São Paulo no pico esquerdo da grande área. Toma distância, Zenão, o Alfinete vem a seu lado. Soca de casa grande, pede na grande área. Vladimir chegou. Zenão bateu direto contra a barreira. O rebate fica para Marinho, que deixa com o Zé Sérgio. Zé Sérgio vai jogando, tocando para Everton. Tenta descer pela ponta esquerda contra Alfinete. Senta a proteção, fez o domínio, girou o corpo, tocou por dentro, buscou Darinho. Darinho recolhe por trás dele, pega Taliba. Darinho pisa na bola. Taliba insiste, briga, não deixa Darinho seguir até derrubar o zagueiro do São Paulo. O árbitro consegue a ponta, salta, tenta se desculpar. Darinho não aceitou as desculpas. E os dois acabaram partindo para conversar com eles, Vanderlei? Perfeitamente, aliás, desde o início do jogo, os dois trocando carícias, um dando cotovelada no outro, o Dario começou, aprenda a verdade. Agora, o Aragão quer conversar com o jogador Ataliba. Sabe que o forte do Ataliba é conversar, e por isso chama o número 7 do Corinthians. E tem cartão amarelo para os dois. Penalti, presença brasileira nos campos, nas quadras, nas pistas. E agora também na Esporte Moura, líder do Badaró, São Pedro. Vai sair jogando aqui para o campo de ataque, tentando o time do São Paulo. Aos 38 minutos e 30 segundos, primeiro tempo, 0-0. Bola solta na ponta direita, chega para a cobertura, Sócrates, toma de deserto. Domina pelo Corinthians, abre o ataque, a bola passa em Getúlio. Quando o Biro deixou passar, Getúlio não foi na dele, fez o Danzinho, tocou para fora pela liga lateral. Arremesso para o time do Corinthians, bater do campo de ataque. Vai descer Vladimir para o campo de ataque para fazer cobrança de arremesso com placar de 0-0 no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Arremessa Vladimir, tocando o jogo por dentro, do Zenor, da quase domina, semana vai embora. Limpou o braço de primeira para Tali Boscari. Estica a perna, domina quando o bandeira já estava apontando impedimento, mas como Paulo levou vantagem, ele mandou seguir, a bola foi tocada para Paulo César, deu para Renato, Renato dominou na dividida, acabou tocando ainda para Everton, Everton virou de trás, mas dominou mal. Mauro chegou na ponta, ele passou na sua intermediária pelo time do Corinthians, tocando para Casa Grande, foi lá para a ponta direita, fez o domínio, tentou uma fita sobre Marinho, passou no primeiro lance, escala para o ataque, a Tariba vai para o comando, Casa Grande vai para cima de Dario Pereira, tenta a fita, Dario toma dele, acaba sofrendo falta, o árbitro confere, Dario bate rapidinho, soltando rápido ao seu lado, ele tocou o jogo para Everton, abriu na ponta, antecipa seu alfinete, vai afastar, desce no segundo lance, luta com ele, Everton, acaba ganhando o alfinete e é derrubado. O árbitro consegue, aponta outra falta para o time do Corinthians, fazer Itaú, o banco que humanizou a eletrônica. Jovem Pan, a rádio. Futebol Jovem Pan. Corinthians na frente, o campo de ataque, tira o time lançado lá pela ponta direita, dominou, puxou, limpou, cruzou, na boca do gol, bola fechada. Valdir sai bem do gol para fazer a defesa, Vanderlei. Aparecia a Saliba, entretanto o goleiro do São Paulo dominava a situação, Silvério. Repõe a bola para o campo de ataque, defesa do Corinthians, repassa a bola, volta para Paulo César, Paulo César recolhe, passamos dos 40, primeiro tempo, 0-0. São Paulo e Corinthians, decisão no Morumbi, sai jogando Paulo César, toca pela direita, busca a penetração de Getúlio, levantou para Sergio Mauro. Chega o primeiro tiro da linha de cabeça, tocando para fora e atenção, torcedor, com um tiro conosco, placar no Morumbi. 40 minutos, 30 segundos, etapa, primeira vez. Corinthians 0, São Paulo 0. VitaSai, a vitamina que faz de você um verdadeiro campeão de saúde. E lá vai o São Paulo, Renato bateu de primeira, girando por trás do gol pela liga de fundo. A direita de Solito, é tiro de gol para o Corinthians, fazer candidato. Ele tem o Serginho aqui dentro da área, ele recebeu de costas para o gol, não olhou para o seu companheiro, preferiu bater no giro de corpo sem perigo para o Solito. 0-0 ainda aqui no Morumbi. Aos 41 minutos, etapa primeira do jogo. Cobrado o tiro de gol, Solito tocou, jogo curto, acionado para Daniel Gonzalez, deu a Zenon, Zenon levanta de perna direita para o campo de ataque, só de Getúlio, repasse pelo time do São Paulo, tenta o campo de ataque, o rebate ainda fica para o Corinthians, fica com Zenon, vem aqui para a ponta esquerda, tenta uma fita, caiu de Paulo César, levantou para Taliba, pôs na frente, o Sagas fez ao lado, a Taliba defusa, o Sagas está pedindo, ele abriu na ponta para Zenon de primeira, tocou para Sagas, recolheu, limpou para tiro, tiro Marinho, chega bem para a cobertura, tiro dali pelo time do São Paulo, afasta o jogo pela esquerda, busca Serginho, Serginho sai com ali, Everton vem até o lado, Serginho levanta para Renato, quando Daniel Gonzalez se pegar é perigo, Vladimir vem para a cobertura, Renato sai com ali na lateral da área, tenta a fita, leva o primeiro, vai para cima de Vladimir, rumo para Paulo César, bateu para fora pela liga de fundo. Muita precipitação para o César. Ele bateu com a bola rolando. Ele poderia amortecer, chegar inclusive para o Everton, que entrava pelo meio. Ele bateu forte, mas totalmente fora de esquadro. Bola pela esquerda do Solito. Permanece tudo zero aqui na decisão. Tira tudo em 51. Pumba e Taiga para comemorar a vitória do seu time. São 42 minutos. Etapa primeira do jogo no estádio do Morumbi. Corinthians 0, São Paulo 0. E dia 18 aqui no Morumbi tem o show do Mato Grosso. Promoção exclusiva Jovem Pan. Ingressos à venda nas bilheterias do Morumbi. Preços a partir de 300 cruzeiros. E a partir de amanhã, na loja 53 da galerinha do edifício da Avenida Paulista 807. A moda Jovem Pan com a camisa do campeão paulista de 82. Aqui o Corinthians ainda não saiu jogando. Bola recuada para Solito. Solito toca de novo para Daniel Gonzalez. Recolhe Daniel Gonzalez. Está jogando pelo centro esquerdo com o Zenon. Fim da semana. Ele prefere o giro da saga central tocando para Mauro. Mauro recolhe, domina, vai recuando a jogada, entrando até a entrada da sua grande área, largando para Solito fazer a defesa. Vôlei pênalti, toma a bola adversária oficializada pela Federação Internacional de Voleibol. Vôlei pênalti, a grande sacada brasileira. Levanta agora Solito para o campo de ataque. Não pega Dorinho Pereira, não pega também Casa Grande, mas Oscar pega, tira dali de cabeça. Insiste Marinho, insiste com ele, saca Marinho.